Romeu 794, informação Alfa, ajuste no 021. Guarde um minutinho para cópia. Gol 974, tá pronto para cópia. Autorizado, Salvador Aracaju, nível de voo 230, saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Decola pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5564 e o controle Salvador 120.8. Gol no 643. Estabilizado, gol no 643. Gol no 714, contingimento correto, é ponte pronto para pushback, acionamento. Gol no 643, reduz para 1709. Reduzindo, 643. Polo Salvador, 3152, 8612, pushback, acionamento. 3152, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, está 3899, corrigindo. Webjet 5899, desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro no 021. 021, 3 mil pés, 5899. No 896, está autorizado o sinal LS, 3 milhas para o marcador externo, agora com a torre no 8612, 896. 186, agora no 896. O 643 reduz para aproximação, está autorizado o sinal do ILS WIS, reporta localizador. Chamarei localizador, 643. Reduz para 1709. Pode tipo web 5899? Reduz a velocidade para 1709. 160, web 5899. 3891, desça para 4 mil pés, ajuste no 021. 4.021, 3891. Gol no 643, autorizado o sinal do ILS Whisky, agora com a torre 1 no 8612. 18.6, obrigado, 643. Está autorizado o localizador, para 5899? Afirmativo, desça para 2 mil pés, inicie redução para aproximação, 1021 ajuste, está autorizado o sinal ILS. X-Way, reporte no localizador, objeto 5899. 1020, 2 mil pés, autorizado, 5899. Para o TAF. Para o TAF, Sandrei, no 52, o POB 176, 2 horas e 7, alterna Natal. Velocidade de aproximação. Reduzindo, vai para 59, não. Chame a torre, em 1862, ajustando 1021, tá 3152. Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1862, tá 3152, com a boa noite. Estabilizado, vai para 5899. Autorizado, final LS, 12862, 5899. 186, vai para 5899. Para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador 3899. Ajuste permanece no 021. 2000, chamarei estabilizado. Considerar restrição em pelo? Está livre. Obrigado. Paulo Salvador, boa noite. Voo 1896, livrou? Boa noite, 96, autorizado táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, voo 1896. .899 pode voar, Duna? Seria o TAM 3891? Isso, desculpa, 3891. Positivo. Isso é para 2000 pés, reporte no localizador estabilizado. Duna, 2000 pés, chamarei estabilizado. Voo no 643, prossegue táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 643. noite, 96, autorizado Juliette, portão 04. Autorizado Juliette, portão 04, Golfo 1 8, 96. Estou rindo no 862, bom ponto. 18 também, obrigado. Salvador, boa noite, objeto 5899. Objeto 5899, desde a táxi, via Alfa, chamante da Juliette. Utilizado táxi Alfa, chamante da Juliette, objeto 5899. No 643 autorizado, Juliette, portão 03. Juliette para 03, agora não é mais tarde. Juliette, objeto 5899, autorizado Juliette, portão 10. Autorizado ingresso Juliette, portão 10, objeto 5899, boa noite. Puka, Aracaju. Boa noite, está 3152, contato radar, subindo, mantém o nível de voo 330, mantém o perfil da saída pública. 330, mantém o perfil, está 3 anos 5 aí. Solo, TAM 3891, não livrou? A direita. TAM 3891, tem táxi aprovado via Alfa, Juliette, remota 12, 3891. Alfa, Juliette, 12, TAM 3891. Salvador, boa noite. Boa noite, WebJet 6746, seu nome de identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível 050, mantém o perfil da Star. 6746. Autorizado. Para Fona 70. 70, boa noite. Identifique, chegada Mari, desse mantém o nível de voo 060. Identifique, pode atender 060 mais 3. Tantra, 52, chame Recife, frequência 12085, alterne 125, decimal 45. Recife 12685, 12545, Tantra, 152. 3291. Sete operando, recebi a informação da Infraero, sua posição acabou de mudar, ok? Sua posição 1 no 3, ok? Remota 1 no 3. Remota 1 no 3, tá sujeito. Objeto 6746, após ETAP, desce para 2000 pés, ajuste 1021, está autorizado LS, reporte localizador. ETAP 2000, autorizado localizador, 1076, 746. Então 3170, desce até 4000 pés, ajuste no 021. 4000, 3070. No 994, informação alfa correta, ajuste no 021, ponto para cópia. Cidade Salvador, Maceió, via Upper Whisky 58, nível de voo aprovado 350, saída Puca, transição Caju, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5571 e o controle Salvador 120.8. 994, contingimento correto, reporte pronto.